Apesar de toda essa guerra aí, toda essa angústia, toda essa desigualdade, mesmo assim, o sol continua brilhando. Há um motivo pra sorrir. Será que tem que ser assim? A mesma coisa, o mesmo papo, o mesmo ato. Eu sinto a necessidade de mudança, mas é a mesma promessa, a mesma esperança. A mesma roupa, a mesma programação. Falta de ética na televisão. Se liberte, não viva na ilusão. Escrava a moda, esta prisão. A acomodação da nação. Um salário que não dá pra nada não. Será que tem que ser assim? O mesmo início e o mesmo fim. Sangue bom, muda aí na mesma coisa. Stop, vamos dar um fim. Sangue bom, muda aí, muda aí. A necessidade de um mundo melhor. A necessidade de sair dessa pior. A necessidade de viver em paz. A necessidade da verdade escutar. Será que tem que ser assim? Criança fumando, cheirando, de arma na mão. Essa injustiça sem dó. Trabalho sem resultado, aposentados na pior. Um povo cansado, desinformado, necessitado de liberdade, justiça e igualdade. Essa ilusão no material, hipocrisia, fé oca, carência espiritual. Um sistema cheio de problemas, chega de nessa omissão, tantas desavenças. Será que tem que ser assim? Tudo igual, sem mudança. Enfim, a necessidade de se construir na maldade dar um fim. Você pode ser feliz, eu não aguento mais. A mesma coisa, irmão matando irmão por dinheiro, desespero. Sangue bom, muda aí na mesma coisa. Stop, vamos dar um fim. Sangue bom, muda aí, muda aí, muda aí. A necessidade melhor. A necessidade de sair dessa pior. A necessidade de viver em paz. A necessidade da verdade escutar. Ei, a vida continua como ela é. Infelizmente não é do jeito que a gente quer. Cabe a cada um fazer a sua parte, se purificar, evitar se contaminar com esse sistema covarde. É tanta violência de ambos os lados, ninguém confia e nunca confiou em nenhuma autoridade. Me diz, aonde está a proteção? Que justiça é essa que só leva pobre para a prisão? O tempo passa e nada muda. Pessoas tristes, assustadas, andam com medo. Nas ruas, a mesma exclusão. Sobre as favelas, preconceito, racismo, a sociedade não se importa com elas. A mesma coisa, notícia deprimente, atitude popular contra essa corrupção. Gente, é importante ativar o lado espiritual. Ninguém nasce ruim, o que falta é incentivo desde o maternal. A necessidade de viver em paz, de compreender, ter luz e amar, com a liberdade de sonhar, não se render e ganhar. Ser forte, mesmo na pior provação. Não desanime, não, não, não esfrie o seu coração. Nessa longa estrada, por mais que a montanha seja enorme, acredite, tenha fé, sangue bom, Deus não dorme. Sangue bom, muda aí, muda aí. A necessidade.